eu fiz pra ela que é viciada em peru. Let's go, baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. DJ Josué. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Eu vou botar na tua boca na checa em peru. Eu vou botar na tua boca na checa em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Fiz pra ela que é viciada em peru. Let's go, baby! É, se eu fiz pra ela que é viciada em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. DJ Josué. Piranha viciada em peru. Piranha viciada em peru. Eu vou botar na tua boca na checa em peru. Eu vou botar na tua boca na checa em peru. Piranha viciada em peru. Piranha viciada.